Está preparado? Bem sentado? Não se mexa. Mantenha a calma. Temos algo que o vai fazer delirar, alucinar, arrepiar, desejar loucamente. Chegou a maior inovação de todos os tempos. Para idosos e para pessoas com problemas de locomoção de todas as idades. Uma bengala de esponja. Sim, é uma bengala, mas de esponja. Uma bengala de esponja. Se é coxo ou anda com dificuldade, adquira uma bengala de esponja. Se não for, pode também adquirir uma bengala de esponja apenas como acessório decorativo para andar na rua, em casa ou no trabalho. É leve e cómoda e pode servir também para a higiene corporal ou de superfícies. Poderá lavar-se com a sua bengala ou até mesmo a sua banheira, lava-loiças ou automóvel. Temos também canadianas e andarilhos para os que têm a idade mais avançada ou são muito exigentes. Aproveite já! A bengala de esponja será a sua nova companheira mais fiel. Para adquirir o nosso fascinante produto nos próximos 30 dias, temos para lhe oferecer a formidável promoção de 0,3% de desconto na aquisição do nosso espetacular e único andarilho de esponja. Não deixe escapar esta inqualificável oportunidade. Procure os nossos produtos nas lojas para deficientes físicos e farmácias sintéticas e naturais. Faça mais por si. Homens e mulheres sofrem por causa dos seus pelos. Não os querem e fazem de tudo para os tirar. Mas eles não desaparecem. voltam sempre ao fim de algum tempo para atormentar a sua pele e a sua imagem. Nós temos o alívio ideal para vocês. De pilolachas. Do bom e do melhor para si. Se sofre deste problema, estas bolachas serão um remédio santo. Temos bolachas de chocolate com recheio de natas ou até com a forma de coração. Basta comer duas bolachas por semana e ao fim de um mês, os fios grossos ou delgados que cobrem a sua pele irão desaparecer. Temos bolachas de amêndoas que são ideais para quem é loiro. De morango para quem tem pelinhos pretos. E também de ananás para quem é ruivo. Temos embalagens de bolachas que alteram a cor da sua pilosidade. Basta passar a bolachinha nos seus pelos das pernas, braços, sobrancelhas ou outras zonas corporais e eles mudarão logo de tom. Pode usar para fazer madeixas no cabelo. Depois desta alteração estar concluída, pode comer a sua bolacha. Procure nos supermercados ou nas farmácias. Tem problemas de saúde, peso a mais, hipertensão, colesterol, apneia, hipertrofia ventricular. Diabetes do tipo B. Ou simplesmente baixa autoestima e tendência para a depressão. O ideal seria cortar nas calorias e perder uns quilinhos, mas o stress do trabalho e da família não ajuda e acabamos por encontrar conforto no melhor da vida. A comida. Mas hoje apresentamos-lhe o produto ideal para si. Um conjunto de facas de vários tamanhos aço inoxidável, especialmente indicado para cortar os vários sinais corporais de obesidade. Com estes extraordinários exemplares de cutelaria, poderá aproveitar tudo o que a vida lhe dá de bom. Uns cortes nos excessos de tecido adiposo menos atrativo tornarão o seu corpo mais elegante e sem quaisquer custos com dietas ou consultas da especialidade. Para quem é um nutricionista, planos alimentares e exercício físico, se pode perder peso sem passar fome. Down in Napoli, and didn't she look great? And so I brought her back to Blighty just to show me mates. And though we're married happily, I'll tell you furthermore, I haven't had a decent meal since 1944. Eat your minestrone, Joe. That's all you ever say. Eat your macaroni, Joe. Every blinking day. No wonder you're so bony, Joe, and skinny as a rake. Well then give us a bash at the bangers and mash me mother used to make. Bangers and mash, minestrone. Bangers and mash, macaroni. Give us a bash at the bangers and mash me mother used to make. Com apenas uma chamada, encomende este produto maravilhoso e comece a emagrecer. You've got to fill your belly, Joe, Joe, for heaven's sake. Well, then give us a bash at the bangers and mash me mother used well, to make. Right. Bangers and mash. Tagliatelle. The bangers and mash. A vermicelli. Give us a bash at the bangers and mash me mother used to make. Ligue já. 23434342 e com os nossos diversos tipos de facas a um preço muito convidativo. My baby don't phone no more. My baby ain't home no more. My baby don't love me no more. My baby don't buy me pearls. He's busy with other girls. My baby don't love me no more. Poderá ter a solução definitiva para a acumulação excessiva de gordura.